origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Sim, é verdade, mais um Não Ovo começando. Tá cada vez mais R nessa vida. Tô virando Galvão Bueno. Vai ter algum episódio novo lá pelo 100, 150, que só vai ser assim, sim, é verdade. Até o final. Até o final. Assine o Não Ovo. Tchau. Especial gente... de 500 do Não Ovo vai ser o... A gente critica os podcasts que fazem meia hora de leitura de e-mails, daqui a pouco a gente vai ter meia hora de R. Meia hora de R, é verdade. Inclusive, ó, já vou aproveitar pra falar no começo isso aí. Quem não é inscrito ainda no feed do Não Ovo, se inscreva, né? Pelo amor, sim, de Deus. Porque daí sempre que sair um episódio novo, você já vai ter no seu celular. Então fica muito mais fácil. Você não precisa ficar correndo atrás de link. E como é que faz pra se inscrever? Se inscrever, se você tiver um iPhone, você entra no aplicativo de podcasts e procura, né? Todo iPhone vem com o aplicativo de podcast. Você procura, sim, por Não Ovo e tem lá assinar feed, né? Fica muito mais fácil. Sim, tem vários outros podcasts também pra você escutar, que são bem legais. Mas, gente, procura, eu não vários. Tenho celular. Como assim você não tem celular, amiguinho? Se você tiver um Android e não tiver um iPhone, sim, tem o Google Play, que tem vários... Bota podcasts no Google Aparece Play. Aparecem milhões. Tem um monte de aplicativo de podcasts aí que você encontra, entendeu? Sim, muitos. E quase todos eles, pelo menos todos que eu já vi, só escrevendo Não Ovo já aparece também. Já aparece. E se você não tem celular, como falou o amiguinho aqui... O que você faz, velho? Eu não sei o que você faz. Aí ouve pelo computador. Ouve pelo computador, não, pois é. Você vai no trabalho. /não ovo. Isso, tá no trabalho, você entra no salvo.com.br/não ovo e escuta os episódios aí, sim, pelo computador, pelo PC, pelo desktop. Pelo também Mac. Dá pra baixar o iTunes pra computador, tanto pra Windows quanto pra Mac. É verdade, é verdade. O Mac talvez até já tenha, não sei. E você usa por aí. E aí assina o feed pelo iTunes for Mac. É, enfim, PC, deu pra entender já, tanto faz, já deu pra entender o negócio aí. É, não é tão complicado assim também, não é? Sabe? Não é. Nossa, um bicho de 7 anos. Se a pessoa tá ouvindo agora, de alguma dessas coisas ela já fez. É, se a pessoa tá escutando nesse momento, é porque ela não é total burra. Não. É que geralmente tem uma galera que realmente não sabe como ouvir, entendeu? E aí você pode ensinar o seu amigo, se você já tá meio que no automático. Cara, meu pai conseguiu baixar um episódio do Não Ouve e escutar. Ah, então só qualquer alegria. Um pode. Então, qualquer um consegue. Pode até cortar essa parte aí na edição. Qualquer teu pai conseguir. Qualquer um consegue, qualquer um consegue. E agora eu vou apresentar a bancada, dessa vez no momento certo, que eu tava esquecendo, né? Sim, no último episódio, no Cyber Teoria, que inclusive foi um sucesso. Eu esqueci. Vou apresentar aqui. À minha direita é ele, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian, tudo bom, alegria. Tudo bom. Na minha frente, ele, Igor Seco. Que não está aqui, no caso. Não tá. Não veio. E ele, Luigi, a minha esquerda, Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes. Olá. Do Novo. Tudo bem com vocês, meus queridinhos? Luigi, você percebeu que o número de artes do Não Ovo tá crescendo de uma forma absurda? Não, baixou o Picasso. A galera agora tá se inspirando, sabe? Tá é muito. Um espírito que desce e a mão de desenhar já começa. O cara já tá andando na rua e a mão tá desenhando. É o Chico Xavier, a galera nem sabe que tá desenhando, sozinho. Ele tá com o olho fechadinho, com a cabeça encostada no ônibus. Quando acorda, tem um desenho no banco da frente que ele desenhou. Nem sabe como. Tá escrito vagabundo, eu nunca tinha meio e um pinto. Sabe? É, tem umas coisas já desenhadas. Tá virando... As artes dos leitores estão muito interessantes. Infelizmente, nós ainda não temos imagem no áudio. Ah, é. Talvez um Cyber Teoria do futuro. Aí a gente vai explorar. A gente consiga explorar isso aí. Mas, infelizmente, ainda não. Alguém tem ideia qual que é o tema de hoje? Não. Vou dar uma dica. Está acontecendo com a gente agora. Educação artística. Hã? Educação artística, eu não sei. Não. Está acontecendo com a gente agora. Agora? Vocês estão sentindo. Eu tô sentindo fome. Tá sentindo fome? Muita fome. Não, é isso. Você tá sentindo sempre. Tô com vontade de beber também. Não, isso aí também. Isso aí tá sempre. Ah, então não sei. É outra sensação. Eu tô com vontade de me sentir amado. É isso? Ah, acertou. Amor. Não, o Não Ovo de hoje é sobre Calor. Pô, calor. Isso, verão. Isso eu sinto. Isso calor eu sinto. Sente? Tá calor o meu sovaco condena o calor. Ah, é. Tem gente... O sovaco marcado condena o amor. Então, o aí que tá. Primeiramente, eu vou falar que o Igor não está aqui. Por quê, Brian? Por quê? Boa pergunta. Porque tá ele tava com muito calor e ficou em casa. Ficou em casa. Lá tem um ar-condicionado melhor em casa. O ar-condicionado tá melhor, então ele resolveu ficar em casa. Então, em homenagem a ele, a gente resolveu fazer sobre verão, sobre calor, essa época desgraçada que existe, né? É verdade. E cada vez mais, a ONU me falou isso. A ONU falou, né? A ONU me ligou, falou, Cid, vai ser sobre isso mesmo? Falei, vai. Falou, fala sobre as calotas polares. As calotas polares. As calotas polares. As calopas globais. As calopas globais. Fala as cacatuas. Sobre os calotes. Fala sobre as calotas. Os calotes. Cid, está ficando quente, nos ajude. Nos ajude, que seus netos vão morrer, eles falaram. O Capitão Planeta desistiu. Como é que você quer que teus netos? Eu não tenho nada a ver com eles. Porra, eu tive que pegar trânsito, eu tive que pegar protesto, eu tive que pegar passagem cara, tive que aguentar Twitter, tive que aguentar textão, e você não pode aguentar a Terra a 60 graus. Ah, pelo amor de Deus. Ai, nossa, eu não posso viver no calor, vovô. Ah, pelo amor de Deus, se vira aí, meu neto, mano, se vira, não tenho nada a ver com isso. Pense nos seus netos. Vou estar morto mesmo? Não quero saber de pensa nos seus bisnetos. É. Quando a gente era criança, todas as manhãs, o Capitão Planeta tava lá tentando fazer alguma coisa pra evitar que isso acontecesse. Aparentemente não funcionou muito. Ele desistiu. Ele desistiu, porque aparece mais, né? Não aparece mais. É, que mudou os ídolos, né? Por exemplo, a gente tinha o Capitão Planeta, a gente tinha o He-Man, eles davam dicas boas, entendeu? Sim, sim, sim. Agora, sei lá, o que o Felipe Neto, que é o ídolo dessa geração, dá de dica? Tá meio complicado. Sei lá, não use calça apertada, tá ligado? Mas... Por que o Felipe Neto não olha assim, porra! Você já parou pra pensar em como que tá o aquecimento global, meu irmão? Puta que pariu! Isso é uma coisa que eu fico fudido na cara! É quando eu vejo o termômetro lá em cima, moro? Você não vê ele falar isso. Foi uma mistura de Felipe Neto com Gil Brown. Felipe Neto away. Você não vê a Kefra? Meninas, comprinhas de hoje. Olha só, eu comprei esse livro que ensina sobre... como não desperdiçar água. Meninas, não, lindo. Tá meio baixa, né? Tá meio baixa. Isso é que não dá audiência também. A galera não quer muito saber. Mas aqui no novo a gente vai falar disso. A gente vai alertar. Opa. Vamos falar aqui de calor, de verão e tudo mais, essas coisas. Você falou que o Capitão Planeta... Eu lembro, o Capitão Planeta era um desenho educativo, né? Bem estranho também. E era um desenho bem esquisito. Vamos falar a verdade. Era um desenho de humanos. Não, era um desenho bem esquisito. É verdade. A galera ia fumar uma coisa. O Ivo Neumann, nosso querido Ivo Neumann, adorava. Ah, com certeza. Assistia batendo palma. Água, o Capitão fogo, Planeta aparecia, coração, batia maconha. Palma. Batia palma. Na frente da televisão. Pequenininho assim, ele levantava. Vai, planeta! Porque esse desenho do Capitão Planeta era um desenho esquisito. Porque pensa bem. Tinha o cara que era o Terra. O Terra. Isso. Né? O Terra, que era o negão. Era. Não era? Eu acho que era. Acho que era. Era o negão. Era. Tinha o Terra, tinha o fogo, tinha o vento, tinha o água. E aí que tá. Tinha o coração. Coração. O que era muito estranho. Porque, beleza, terra, vento, água, fogo, eu entendo. É, vento? Né? É, você tá juntando ali as esferas do dragão da. Sim, sim. É, tá juntando. Da natureza. A natureza, tá juntando a natureza. Agora, quando você adiciona o coração. O coração, ele tá no desenho errado. Ele mandou, eu acho que ele mandou o currículo pros ursinhos cariosos. Não aceitaram ele. Não aceitaram ele, mudaram o horário. E o melhor de tudo é que o coração. Ele era um índio brasileiro. É, né? E o poder dele era ter um macaco. Era ter um macaco. Era esse bicho, o poder dele. Porque todo mundo soltava fogo, o cara do vento soltava vento, o outro vinha com uma tsunami, o outro fazia um vulcão, fazia a terra mexer, fazia terremoto, cacete, e o outro tinha um macaco. O cara do Brasil, o poder dele era um macaco. É, ele tinha o dom da palavra, ele convencia as pessoas com amor. Você tá brincando comigo. Chegava um vilão, assim, ele começava, não, pera lá. E o pior de tudo, é que pro Capitão Planeta chegar, você precisava desse filho da puta, desse índio. Porque ele só funcionava com todos juntos. É verdade. Mas e o Capitão Planeta até onde... É que eu sou daltônico, então eu posso estar mobile, mas ele era albino, não é? Não, ele era azul. Azul? Ele era muito claro. Pra mim ele era albino. Não, cara... ele era meio que o planeta, por exemplo. Ele era azul, igual o planeta Terra. Azul da cor do mar. Azul da cor do mar e o cabelo dele era verde. Ah, é verdade. Ele era meio punk, né? Era cabelo verde e azul da cor do mar. Esse era o Capitão Planeta, um ser diferenciado. Podia ter um Capitão Planeta, assim, que tipo, na verdade, um plot twist. Na verdade, o Capitão Planeta, ele tá sendo financiado pelas grandes empresas. E ele vai usar o usar o poder dele pra desmatar a Amazônia e construir um estacionamento e um shopping. Ah, ele é tipo... ele é tipo o mestre dos magos, que na verdade ele é infiltrado. É, o mestre dos magos, tá ligado? Plot twist do Capitão Planeta. Porra, podia ser. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Reage de uma maneira diferente ao calor. Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu tinha uma prima minha que ela tinha algum problema de glândulas. Você tá rindo já? Glândulas sudoríparas? Essas glândulas que a gente aprende na escola aí. Ela tinha algum problema que ela suava na mão de uma forma absurda. Tem gente que tipo, ela ia te cumprimentar. Mão de cachoeira, né? Mão de cachoeira. Ela ia te cumprimentar, você ficava molhado. Era assustador, assim. E aí ela teve que fazer uma operação pra cortar o suor que ela recebia. Não. Pra cortar o suor que ela recebia nas mãos. Caraca, só que daí o que eu fiquei sabendo, não tem como você cortar o suor do seu corpo. Sim. É. Você tem que transferir ele pra algum lugar. Ah, é? Sim. E aí ela parou de suar na mão e começou a suar na bunda. Não brinca. Cara, mas é uma decisão muito difícil na sua vida. É. Aonde que você gostaria de suar? É, então, é muito complexo. Menos. É muito complexo. Com certeza ela não teve essa opção, porque ela não teria escolhido a bunda pra suar. É, foi pra algum lugar, assim. Ou vai pro sovaco, ou vai pra bunda, vai pro olho, começa a chorar o dia inteiro. Pra algum lugar vai se suar. Deve ser legal nos mamilinhos, assim, ficar todas aquelas... Uns leitinhos, aquelas assim. Coisinhas, assim. Que nojo. Não, eu não... Assim, cara, é foda. Porque, por exemplo, eu não sei se realmente o mundo tá ficando mais quente ou eu que tô ficando mais gordo. Ah, os é dois, porque né? O gordo, ele sofre no verão. Ele sofre mais que o magro. É, você fica com pizza no braço, assim, essas coisas? Não, porque eu passo desodorante. Né? Existe antitranspirantes. Né? Existe antitranspirantes que... É porque eu nunca fico, cara, com pizza. E eu vejo uns... Cara, provavelmente taxista. Chama-se higiene, né? As pessoas... Ah, será? Mas será que não tem uns caras que fica muito suado mesmo? Assim, né? Mesmo eu, assim. Quando eu frequentava balada, quando eu era um jovem baladeiro... Uau. Eu sofria muito de calor, porque não tinha jeito, assim. Tanto no inverno quanto no verão. Quando eu fico num lugar que tem muita gente, eu fico suando pela testa, assim. Pela testa? Pela testa. Cada um soa de um jeito. Demais. E aí, eu inclusive tenho uma dúvida muito séria, que é se você sabe qual é a diferença entre desodorantes antitranspirantes e antiperspirantes. Existe? Existe o antiperspirante, que segundo os farmacêuticos que já tentaram tirar minha dúvida, o antiperspirante é o que não faz a pessoa suar. Você chegou na farmácia e realmente se perguntou pro farmacêutico, senhor, o que é um desodorante anti o quê? Eu não só fiz isso uma vez, como eu fiz isso em todas as farmácias que eu já fui na minha vida. Com certeza. Pra saber, pra fazer um... Tem Google em casa, mano? Então, mas é que não existe um consenso até onde eu sei. Mas o que é, afinal de contas? Então, segundo a maior parte dos farmacêuticos que me responderam a essa enquete, eles dizem que o antiperspirante é o que evita que a pessoa sue. Ah, e que o transpirante? Pessoa... Não sei. Que transpira, ué. Que transpira, meu Deus. Qual é a diferença entre suar e transpirar? Se aí a publicidade te dando... apertando sua mão com uma e com a outra roubando seu dinheiro. É, fica a pergunta no ar aí, respondo. Agora fiquei mais confuso que nunca. Eu preferi não ter escutado sobre isso. Eu também agora não. Eu vou querer comprar o antiperspirante também. É, agora eu vou ficar olhando a embalagem do meu desodorante. Enfim, só que como eu suo muito na testa, eu não vou pegar o desodorante e botar na cara. Passar na cara. Por que não? Cara. Passa, e daí? Não deve dar certo. Qual que é a solução, então, pra quem soa na testa? Pra mim, foi paradinho na balada. É perder a vida parei social. De ir pra balada, nunca mais aconteceu. Nunca teve esse problema. Nunca mais, mas quem já nos encontrou em evento, tipo Campus Party, Comic Con, eu tô sempre suando igual. Ah, que gostoso. Sempre igual um cavalo. Cara, é demais. Que não, bom. Mas esses desodorantes. Usa outro... franja, o Baia. Será? Usa franja tipo da Maju Trindade. Boné. Pra tapar, né? Pra tapar. Mas que vai suar mais, franjinha. Eu acho. Ah, você vai, lá, ficar, mano, vai ficar uma coberto. Franja. Então se fode. A gente tá tentando ajudar, mas tentando ajudar. Não, esses antitranspirantes, cara, tem uns que chegam ao cubo de colocar 72 horas. É pro cara proteção. Muito porcão, né? Pois é, cara. Cara, e depois você não entende porque as pessoas com a pizza embaixo do braço, a pessoa fica 72 horas sem se lavar. O cara é muito porcão que não toma banho. Será que o cara vê assim, não, eu tô passando transplante 24 horas, significa que eu posso ficar 24 horas sem tomar banho. Será sim. que é essa a lógica das pessoas? Então, eu vi uma pesquisa aí que os brasileirinhos, pelo menos em uma das coisas, a gente... Nas coisas boas a gente é bem visto pelo mundo. Ou não boa. Porque os brasileirinhos são dos países... Que mais toma banho. Que mais toma banho no mundo. Mas isso é bom ou isso é ruim? Para o planeta Terra. Claro que é bom, pô. Tem que gastar água, assim. A cantareira já tá quase transbordando. Eu tô jogando água no lixo, cara. Eu encho um balde e jogo no lixo. É sério. Ah, eu tô com medo de transbordar a cantareira, eu tô fazendo a minha parte. Quando tava faltando água, eu tava economizando. Agora tá sobrando. Agora tá sobrando. Abre a torneira, volta no balde e joga no lixo. Jogo fora, deixo o bichinho, fico jogando na rua. Tô malandrão, cara. Não, banho. Luiz, não pode fazer isso, Luiz. Pelo amor de Deus. O mundo tá precisando de água. Você tá falando que isso, o brasileiro é bem visto. Será que não é o contrário? Que a gente gasta muita água, no final das contas? E eles acham que a gente tá tomando banho? É, a gente vai ver. Ah, porque assim, pra saber, essa pesquisa... Mas isso é real. O brasileiro, ele toma mais banho. Isso é fato. O brasileiro toma mais banho do que o europeu, por exemplo, que não é todo dia. Por questões mil. Primeiro que aqui faz muito mais calor do que na Europa. Então não tem nem a necessidade, às vezes, de você tomar banho todo dia na Europa. Porque é país frio, entendeu? Você não... Tem neve até a tua cabeça, você não precisa... É, pô, imagina que droga. No Canadá, você tem que... Na Europa vende esse desodorante de 72 horas, será? Lá deve ter de uma semana, dias. Né? Porque os caras ficam uma semana sem tomar banho. Será que é acumulativo? Tipo, se eu passo o desodorante de 72 horas e 24 horas depois eu passo de novo, será que eu fico com 120 horas acumulado? Ah, tipo pontos de celular. Tipo pontos. Boa. 120 horas. E se horas você passa dois ao mesmo tempo? Aí são... Acumula? Sim, 140, 150 horas. Olha aí. E se você bugar 142, o seu corpo? 4, sei lá. Em um sovaco você passa de 42 horas. Ah. E no de outro de 24 horas. Nossa, será que seu corpo buga? Você tem que tomar banho de um lado só. Então, mas será que o organismo vai sugar aquilo, vai bugar? Pode ou se eu passar dois de 24 horas? Será que não é tipo Coca e Pepsi 24... que explode? Não, eu passo 24 horas, passo de novo 24 horas. É 48 horas ou é essa matemática? Então, esse é o grande mistério aí. Faça o teste na sua casa. Faça o teste passe na sua todos casa. todos os desodorantes que tiver, pega do teu pai, pega da tua mãe, pega do teu irmão. É, pega de todo mundo da família e usa em diversas partes do corpo. Pode acontecer começar a cair os pelos do sovaco. Pois é, vocês já passaram... Ó, essa pergunta é polêmica, hein? Já passaram desodorante no pau? No pinto? É. Só rolão. Rolão, é... Sem mais nada? Só aquele rolinho? Sim. Aí você pega... Ah, não. Passa um sabonetinho nele pra ele ficar bem molinho. Você fica passando na cabecinha. Lembrei de uma tática do meu irmão. Meu irmão falar nisso, meu irmão tinha uma tática muito boa. Ele falou que era assim, ó. Pra você, saber, pra você... Seguindo aquelas dicas de você ter prazer se você não tem uma namorada, né? Que a gente já deu o conselho pra você arrancar seu braço e botar um biônico. E agora o outro que meu irmão falava assim, ó. Você pega um mosquito e arranca as asinhas do mosquito. Certo. E bota ele na cabeça do pau. Ele fica... Que horror, cara! Tá dando um choquinho no pinto, porque nossa, ele fica... Nossa, você só pega um Chico Cunha. Fica fazendo cosquinha. Não, mosquito mosca, não o Chico mosca. Cunha. Ah, então mosca tudo não, bem. Ele fica nossa, na bosta mesmo. Nossa, o Zika vírus tá se espalhando aí. Cara, faz o menor sentido. Faz, cara, faz. O dia que você tiver perto do mosquito... Cara, como é que você vai equilibrar uma mosca no pau, cara? Você não vai arrancar as asas dela. Não interessa, cara, ela vai cair. Não, mas daí você fica controlando... Opa, fera. Ah, não sei, compro um presente pra opa, ela. Opa, fera. Vai casar com tua amiga. Então, meu irmão falava isso quando a gente era criança. Ele falou, um dia pega um mosquito, arrancazinho e bota no pau. Eu falei, cara, não faz... Só que eu nunca fiz, mas eu sempre tive vontade. Lógico que você nunca fez, não faz sentido nenhum isso. Cara, eu acho que faz. Presta atenção, quando senta um mosquito, você faz cosquinha. Faz cosquinha cara, porque a perninha dele é fininha. Não, para, é sério. Chega. Eu tô pegando Chico Cunha, só de ouvir isso. Chocado com essa história. É, pois é. E aí... Eu até esqueci o que ele tava falando. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Quais são os grandes problemas do calor? Porque eu percebo que você chega aqui no QG, a primeira coisa que você faz... É, liga o ar-condicionado já. Chega gritando. Tira a camisa, às vezes. Tira a camisa, às vezes. Não, mas como eu sou gordo, eu tenho mais espaço pra sentir calor, entendeu? A pessoa magra, ela tem só aquele... pequeno espaço, né, dela ali, do corpo dela, magrinho. Agora, a gente que é gordo, as ondas... É o tecido adiposo demais, né? As ondas do sol, do mal, assim, fica... do mal. Às vezes, quando eu fico muito tempo dentro do ônibus, eu me sinto como se fosse um pernil de Natal assando, sabe? Gostou. A minha hora tá chegando, sabe? Parece que a qualquer momento vai chegar alguém com um garfo, tá ligado? É muito quente, cara, eu sofro muito com isso. Cara, a pior sensação térmica que eu já tive na minha vida foi... quando eu fui viajar para Manaus. Nossa, eu vi uma foto sua e comecei a suar por causa da... É, Manaus é tenso. É tenso, né? Manaus. E a galera, e é legal Manaus, porque a galera tem orgulho do calor. Como que uma pessoa tem orgulho de... É porque assim, é tipo assim, a internet tem muito disso. Você fala assim, cacete, tá muito calor aqui em São Paulo. Ah. Aí já vem um cara e fala assim, isso porque você não sabe em Maceió. Aqui no Rio. Isso porque você não tá no Rio Grande do Norte. É o debate da internet. Isso porque você não tá em Manaus. A galera disputa pra saber, disputa a temperatura. Aí vem um cara, mano, isso porque você nunca foi no deserto do Saara? Começa uma disputa. Aí vem um astronauta. Você nunca foi pra Mercúrio? É, vem como é um astronauta. Entendeu? A galera disputa calor. Do mesmo jeito que o Rio Grande do Sul disputa frio. Ah, frio. O Curitiba você também. Fala, nossa, tá um frio aqui. Ah, frio? Ah, é. Cara, você quer ver curitibano ficar bravo e você ir pra Curitiba no inverno e falar que você tá com calor. Eles ficam putaço. Como assim? Você tem frio, frio. A eles vê, é que eles vendem a temperatura, o frio. Cara. Eles vendem o frio. De certo, o Pará, o Nordeste, ele vende o calor. Vai lá, calor, sol, alegria. Eu não sei como é que as pessoas associam calor e alegria. Qual que é a lógica? Quem que fica alegre sentindo calor? É, não faz sentido também. Você fica cansado de não fazer nada no calor. Não. Você não se mexe, fica cansado. Sabe o que é foda? Porque daí você tem que ficar disfarçando pra entrar em lojas que tem ar-condicionado, entendeu? É, olha aí. Por exemplo, quando eu vou no centro de Osasco com a Camila, aí a gente tá lá, aquele calor, 60 graus, e cachorro quente, aquele cheiro de salsicha, de pão. Aí você fala, meu Deus do céu, eu não tô aguentando, você começa com as 11, você começa a ter miragem e tal. E aí tem uma loja, só que sei lá, tipo, é a loja da fala uma marca caríssima. Loja assim. Caríssima? Uma caríssima, assim. É, Louis Vuitton. Louis Vuitton, aí tem, não que tem em Osasco, Louis Vuitton, mas não, tá lá, a loja nada a ver, aí a gente tem que entrar. Na loja, porque lá tem ar-condicionado, mas o que que eu vou fazer lá, entendeu? Fica disfarçando, sabe? É, a gente fica disfarçando, olha só, imóveis caríssimos, a gente entra lá, oh, eu tô pensando em comprar um apartamento. Imóveis aí compra caríssimos. Sem querer eu compro um apartamento de 2 milhões, é foda, cara. O cara começa a te convencer e você compra um apartamento. O calor faz isso com a gente, tá ligado? O calor deixa você louco, né? Entra num consultório médico, tá ligado? É foda. É, você do nada, você entra num dentista, quando você vê, você sai com uma ponte no dente. Sai com uma ponte no dente, tudo por causa do calor, cara. Só, você queria um ar-condicionado no lugar. Eu acho que o grande problema do calor, e eu sei disso porque eu vim do sul do Rio Grande do Sul, e lá no inverno é muito frio, mas no verão é muito calor. Olha como o Rio Grande do Sul é foda! Faz mais frio então, que no assim, Brasil inteiro e mais calor que no Brasil inteiro. Oh, estado foda. Como eu vivi os dois extremos por muito tempo, eu sei o quão triste é, porque, por exemplo, no inverno, se tá muito frio, a pessoa vai botando roupa, chega uma hora que para o frio. Certo. Fica ok. Fica ok. No calor... No calor, você tem tá um limite. Pelado na rua que não passa o calor. É, mas no calor você tem um limite, que é uma roupa. Se você tirar, você tá pelado. Exato. Então você tem um limite. E muitas vezes mesmo no inverno pelado, você não tem um limite. Você pode botar as 200 roupas. Pode botar 10. Sim, sim. Pode. E é gostoso usar muita roupa. É legal ainda, mas quando a pessoa é gorda, porque todo mundo é gordo no inverno. É, todo mundo é gordo. Todo mundo tá e cheio o gordo de roupa. Só que o gordo ele fica mais gordo. Eu sempre passava nisso. É, porque assim, lá em Salto de Tarefa foi muito frio. E aí, tipo, todo mundo botava bastante roupa e ficava gordo. E aí eu já era gordo por natureza. Aí eu saía com uma brusinha. Ah, pra equilibrar, daí fica todo mundo igual. Ficava... Nossa, todo e mundo aí, era galera? Igual. E aí, tamo tudo junto aí. Você não tá com frio, não, Luigi? Cara, mas, ó, pra você ter ideia, Manaus, a vez que eu fui, a hora que abriu a porta do avião, já vi aquele bafo. Parece que é o capeta que tá soltando um bafo no seu rosto. Capeta abraçando. Já veio aquele... um bafo assim na tua cara. Já queimou minha sobrancelha. Já deu uma queimada na sobrancelha na hora que eu... Tem que sair à meia-noite, tem que usar protetor solar. É assim mesmo. Então, assim, foi muito assustador Manaus pra mim. E aí, cara, o mais bizarro de Manaus, o que que é? É que o ar, você consegue tocar no ar. Dá pra sentir ele. Dá pra sentir o ar. Parece que o oxigênio tá dando tapas na sua cara todo momento. É horrível. Parece que, tipo, é um ar feito de madeira, cara. É sólido. É um ar sólido. Dá pra fazer boneco de neve, só que com ar. Com ar, dá. Você consegue movimentar as partículas. Você sente que o ar tá ali. Você sabe que ele tá ali. Por isso que o cara do brasileiro da Amazônia lá no Capitão Plantinho tinha que ser o coração mesmo, né? Não tinha mais nada pra fazer. Haja coração, como diria o Galvão. E, cara, era um calor muito insuportável. E eu fui numa... E pra melhorar tudo, eu fui numa feira de anime. Nossa senhora do céu! Calor. Fui numa feira de anime chamada Jungle Party. Nossa senhora! Uma feira que se fosse no Alasca já seria calor. Já seria calor. E aí, cara, feira de anime, não sei se a galera já foi. Se não foi, não vá. Eu já fui. Mas assim, eu já fui, cara. Resumindo, tem uma galera meio esquisita, né? E aí, mano, imagina um cara vestido de Naruto num calor de 87 graus. Armadura do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, e aí o melhor de tudo foi que teve um concurso de fantasia. Nossa, fantasia não, senhora, desculpa, cara. Desculpa, são os caras vão bater. Cosplay. Respeita, cara, respeita. Desculpa. Um concurso, vou me redimir aqui, um concurso de cosplayer, ok? E aí tinham vários cosplayers e você olhava, você via no olhar dele que o cara tava sofrendo. A dor. Você via a dor, que era um cara vestido de... O prêmio pro vencedor é um picolé, né? Não, o melhor de tudo... Uma hora no ar-condicionado. Aí veio o fulano, veio o ciclano... Veio o cara vestido de... Daí chegou uma hora que veio um cara... Cara, eu quase chorei por ele. Ele veio vestido de Chewbacca. Ele veio vestido de Chewbacca em Manaus. Coitado desse cara. E aí, eu percebi que ele só botou a máscara na hora que ele ia entrar no palco. Eu tava olhando a escada... Ele, tipo, ele já não tá aguentando. Ele botou a máscara, subiu no palco, fez a performance e tal. Uma apresentação de 2 segundos. É, foi tipo isso. Foi ali, foi aqui e tal, foi em todos os pontos do palco, deu tchauzinho, fez o barulhinho de Chewbacca e saiu. No que ele saiu, ele já arrancou o capacete de Chewbacca. Mano, saiu uma cachoeira da cabeça dele. Saiu uma água. Tipo, o que ele tirou? Já saiu uma água, assim. Pareceu um vômito. Uma gosma suada. Saiu uma gosma, cara, da cabeça. Coitado desse cara. É a dedicação do cosplayer profissional. Muito. Eu dei 10 pra ele. Fiquei com pena. Eu dei 10. Eu dei 10. Ele põe no camarim, no ar-condicionado, pô. Era o Chewbacca meio torto, mas eu dei 10. Melhor que qualquer 10. Eu dei 10 porque, cara, eu fiquei meio... Não, mas o calor do Nordeste, no Norte eu nunca fui, mas já fui no Nordeste. Sempre assusta, sabe? Quando eu, a primeira vez que eu fui pro Nordeste, a gente fez um pouso em Salvador. Aí os caras falaram, vamos dar uma volta aí que a gente vai ficar 2 horas esperando que vão. E aí, tipo, o ar-condicionado ligado no aeroporto, climatizado. Meu, quando a gente saiu da porta, assim, foi aí que você falou... É a mesma coisa de um soco, você sente uma luva. Sim. Vindo assim, te fazendo carinho, tipo, sabe? Com brasa. Cara, e foi engraçado, tava eu, o Bubagia e tal. Brasa. A gente colocou um pé pra fora, olhou um pra cara do outro e voltou, cara. A gente ficou 1 hora andando no aeroporto. Falei, meu, é impossível esse calor. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, cara. Ó, pra você ter ideia, em Manaus, pra eu dormir, tava no ar-condicionado no máximo, eu não tava conseguindo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e empurrei minha cama o mais próximo possível do frigobar. Nossa. Peguei o frigobar, botei em cima da cama, abri o frigobar e dormi abraçado com o frigobar aberto. Ah, essa é uma boa tática. Boa tática. Sim. Eu só sei que eu acordei com meus pés dentro do frigobar. Eu não sei quem usou depois. E ainda tava quente. Eu prefiro não saber, mas eu acordei com meus pés dentro de um frigobar em cima da minha cama. Nossa. Você tem ideia do nível de quanto que calor. É calor em Manaus, mano. Tem ar-condicionado dentro do frigobar. Tem ar-condicionado dentro do frigobar, cara. É horrível. Não, mas ainda, quando tem ar-condicionado, até vai. Você até consegue sobreviver a esse martírio que é o verão. O problema é quando, né, eu, assim como milhares de brasileirinhos, tem um ventilador na casa. Aí é complicado. Agora, você quer ver briga de família, sair de soco, segura a mãe, ficar até... pianinho perto, é quando uma família grande só tem um ventilador na casa. Nossa. Aí só tem um. Aí, tipo, você recebeu os teus primos de férias, aí vai dormir sua mãe num quarto, você em outro, eles na sala. E aí? O que que você faz? Você só tem um ventilador, junta, entendeu? Junta todo mundo. É, daí é igual quando cai um avião no Alasca. Você tem que escolher quem vai sobreviver e quem vai virar comida. Alguém vai ter que ser sacrificado, alguém, cara. Vai pro churrasco. Porra, é muito foda. É um dilema terrível. Eu não consigo dormir sem ventilador, cara. A minha família descobriu uma forma de unir os filhos em casa, que no caso era eu e meu irmão, foi quando eles compraram um ar-condicionado. E eles optaram por instalar esse ar-condicionado na sala. Ah, e aí todo mundo ia pra sala. E aí, quando era muito calor, todo mundo ia pra sala e houve até eventos ali de todo mundo levar o colchão e dormir na sala. Nossa. Pô, eu dormi. Olha aí, tá vendo? Porque era o único cômodo que tinha ar-condicionado e quem não quisesse morrer de calor tinha que ficar com a família unida. Então você que tem filho, teu filho não sai do computador, né? Fica o dia inteiro jogando Minecraft, né? Fica só, sabe disso aí. O que você faz? Bota um ar-condicionado em outro cômodo e obrigue ele a sentir calor. A sentir calor. É, sentir calor. E aí ele vai ser... Mesmo porque o cooler não vai funcionar direito. Sim. Né? Com calor, o computador começa a pifar. Começa a esquentar. Então bota o ar-condicionado. Não bota no quarto dele, não. Bota em outro lugar que é pra unir a família. Claro. É a única maneira que você consegue unir a família. Ou coloca no quarto dele e vai a família toda pro quarto junto. Jogar Minecraft junto. Todo mundo joga Minecraft. Faz uma collab. Faz junto um clã. Não deve ser uma experiência muito boa ficar junto com um adolescente trancado o dia inteiro no quarto. Não deve ser. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Outro lugar que eu já fui, que foi muito calor, mas é porque eu sou milionário, né, gente? Foi Las Vegas. Ah! E Las Vegas é muito calor mesmo, só que lá tem um porém. É meio que assim... Lá é deserto, né? É, lá é deserto, né? Então, tipo, é calor e é um sol absurdo. E você... Falta ar. Tipo, você... O ar é um ar que queima tua garganta. É um negócio ruim, assim. E aí, por um lado, isso é bom para eles, porque daí você é obrigado a entrar nos lugares. Ah. E todos os lugares têm um cassino. Então, meio que você é obrigado a entrar... E todo lugar tem ar-condicionado. Todo lugar tem ar-condicionado. Ah, aí tá bom. Só que o ar-condicionado lá é diferente. Porque o ar-condicionado dele é uma mistura de ar-condicionado com fumaça de cigarro, porque é permitido você fumar dentro do cigarro. Nossa, que tristeza. Porque eles não querem que as pessoas saiam pra fumar. Não. Então, fica um monte de velha, com 97 anos, fumando charuto dentro, então fica aquela mistura de cheiro de ar-condicionado com fumaça com derby. Então fica aquela mistura gostosa, entendeu? É gostoso. Fica... Só que o que eu fiquei sabendo aí de cassino é que de tempos em tempos, igual a Telecena, de, horas, de hora em hora, o que ela faz? Ela joga um oxigênio puro no ar. Olha que aí. É pras velhas respirar e falar, vamos continuar jogando aqui. Ah, pra dar aquele gás. E joga um oxigênio puro. Sério mesmo. Que é pra galera dar uma respirada e falar, opa, aí, tô vivão. Tô vivo, que é pra galera gastar mais dinheiro. Legal. O grande objetivo deles, o que que é? É você não sair do ambiente, entendeu? Sim. Você perdeu totalmente o horário, assim. Você não sabe que você tá indo, quê? Não, porque eu tô pensando o que que a velha de Las Vegas precisa pra se sentir feliz. Ela tem que ter cigarro, ar-condicionado e oxigênio. E oxigênio. Você precisa pra viver, cara. E dinheiro pra seguir jogando. E dinheiro. E outra, você bebe de graça ainda. Ah, bebe de graça? O cara tá vendo que você tá botando dinheiro, te traz bebida. Ah, coisa boa. É pra você continuar bebendo e jogando. Aí você não sai enquanto você não acaba de servir. Isso aí tem no Brasil aqui, no barzinho da esquina lá, você bebe. De graça? Bebe uma cerveja, joga uma sinuca, o cara dá um petisquinho, dá uma cebolinha e conserva, umas linguiçinhas. Que delícia. Gostoso. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! A gente falou de calor aqui bastante e tal, mas a gente não falou como superar o calor. Isso é só pros fortes. Pois é, porque é uma técnica. Eu já vi no YouTube alguns tutoriais de como, por exemplo, fazer um ar-condicionado caseiro. Isso é muito útil. Já viu isso? Eu já. Eu tinha um primo meu que ele fazia umas gambiarras assim, tipo, você pegar uma bacia de gelo. Isso, gelo. Aí, mas é muito complexo. Requer uma engenharia que eu não tenho. Que é mais fácil comprar um ar-condicionado. É, você bota uma bacia de gelo assim, bota o ventilador batendo no gelo. Nossa. E aí ele bate no gelo. Tá batendo, tipo, picando? Não. Tipo raspadinha, ventilador batendo, fazendo raspadinha. Tipo Titanic, bacia, assim, batendo. Imagina uma bacia, enche ela de gelo e bota ela na frente do ventilador. Aí você aponta o ventilador pra baixo, daí vai pegar no gelo e vai subir o ventinho gelado. Não é complexo isso, cara. Claro que é, cara. Só precisa de gelo e ventilador. Não é, mas é que tem uns cálculos matemáticos lá. Vai que o ângulo errado, né? O ângulo tem que ser o ângulo perfeito. A subida do equilátero. Eu acho que o grande problema do ar-condicionado é que ele não vale a pena em todos os casos. Por exemplo, eu moro sozinho. Se eu comprar um ar-condicionado, por mais que existam algumas opções de ar-condicionado baratas, a minha conta de luz vai chegar a R$18 mil. É verdade. Não, você gasta bastante. Você gasta muito. Então, assim, R$18 mil de conta de luz pra uma pessoa não passar calor não é um investimento tão bom assim. Se você tivesse R$18 mil pra pagar em luz, você teria um ar-condicionado. O que você pode fazer, o que é? O que os meus pais fizeram. Cara, eu lembrei disso agora. Se mudaram pro Alasca. Não, veio uma memória agora. Sabe quando você puxa uma memória do arquivo morto? Que ela chega. Veio uma memória agora de infância. Veio muito viva na minha cabeça. Que é o quê? Meus pais só tinham um ar-condicionado em casa também. Uhum. E um quarto era eu e minha irmã, que dormia no bicama. E os meus pais ficavam no outro quarto. Meu pai, ele ligava o ar-condicionado no máximo. O ar-condicionado ficava no quarto do meu pai, obviamente, que não ia dividir com as crianças. É lógico. Então eu ficava no quarto dele. E o que ele fez? Adivinha o que meu pai fez? Pra compartilhar o ar-condicionado. Compartilhar o ar-condicionado? Ele quebrou a parede. Janela. Pô, que paizão! Meu pai fez um buraco na parede. Aí entrava o ventinho gelado. E aí entrava o ventinho pela parede. Ah, gostou até a sombra. Olha que bonito, cara. Eu vou fazer um buraco numa janela entre o meu apartamento e o do vizinho. E o vizinho, então. Dividi o ar-condicionado com ele. O ar-condicionado é muito bom. Quando eu vou pra Curitiba, no Curitiba Social Media, é pleno inverno, tá ligado? E mesmo assim eu deixo o ar-condicionado ligado. Tá lá fora, tá 19 graus lá, só que lá dentro tá 16. Aí, ó, tá vendo só? Mas essa é uma tática boa, você quebrar a parede e dividir com outra pessoa. Pô, podia ser uma união, né, dos vizinhos. União dos vizinhos também. União dos vizinhos. O que eu já vi na internet é o ar-condicionado caseiro, que é um pouco diferente do que o Luigi falou aí, que é o quê? O cara pega uma caixa de isopor. Tá. Uma caixa de isopor, bota gelo seco. Gelo seco? Acho que era gelo seco. É fácil achar, assim? O Iberê consegue. Tá. Aí, lá, o manual do mundo que você aprende a fazer. Gelo ou seco. Ou seca um gelo qualquer. Se bobear, o Iberê já deve ter feito isso. Já. É muito cara dele. E aí você pega um cooler de computador e coloca dentro do isopor. É. E aí, uma bateria, né? Uma bateria pra ligar o cooler. Tá. E do outro lado você faz um buraquinho. Então, vai um ventinho. Acho que é uma garrafa também, uma garrafa pet com água. tá fácil mesmo. Tá parecendo a Eliana lá. Vamos lá, tesoura sem ponta. E aí, o que acontece? O cooler joga ar lá dentro, ar quente lá dentro. Sim. Lá tá muito gelado. E aí, pelo outro ponto, sai um ventinho gelado. Entendeu? Ah, cara, é bem fácil de fazer. Realmente é uma coisa que qualquer criança de 7 anos que tá assistindo o nosso canal vai poder fazer com a ajuda dos pais. O Iberê já deve ter feito, tenho certeza absoluta. Procurar no YouTube lá, Manual do Mundo, ar-condicionado, você deve achar alguma coisa parecida. Não, qualquer gambiarra valeu. Quando eu era mais moleque, quando eu morava numa casa de madeira lá em Saltaré. Você tem uma tática que eu já vi você usando lá quando a gente morava junto. Qual? Mas você usava quando tava muito frio. Qual que era? Que era o quê? Pegar uma garrafa. Ah, não, essa é pra quem mora no sul, é... Vai contar essa? Não, tem que contar. Porque dá o contrário também quando tá muito calor. Então, eu fazia isso. Conta aí. Não, porque assim, lá no sul a gente tem uma técnica pra quando tá muito, muito frio, você pega, esquenta a água. Ah, sim, e coloca dentro de uma garrafa pet e bota embaixo das cobertas. Isso. Cara, é muito... Não, sério, faça isso. Se fizer inverno esse ano, que pelo visto não vai fazer mais, porque São Paulo não faz frio mais, só calor. Não, acabou. Pega um litro, enche de água quente, bota embaixo da coberta. Meu, não pode ser muito quente, senão derrete a garrafa da merda. Não, mas derreter faz parte, vira obra de arte. Faz parte. Sua perna. Não. E aí eu fazia o contrário, eu enchia de água gelada e eu deitava abraçado com ela. Ah, que gostoso. É bom quando a gente não tem uma namorada, né? É bom, é porque pelo menos uma namorada morta, né? É, dormia geladinha. Porra, era muito bom, só que daí a garrafa soa por causa do calor da gelado, aí ficava suando, molhava toda a cama e minha mãe achou que eu tava mijando. Mas tudo bem, são coisas que eu passo pra não sentir calor. Tudo bem. Esse é um grande problema de relações também. Que é o quê? Você tem que dormir com outra pessoa. Puta, é horrível. E outra, os jovens acham, né? Tem, os jovens, eu também talvez tenha achado isso alguma vez na vida. Os jovens do reggae, que tem 13, 14 anos, sim, acham que você transa todo dia, toda hora. Não é assim que funciona. Não. As pessoas dormem. Pô, eu pensava quando eu era moleque, nossa, quando eu arrumar uma namorada, vou ficar pegando no peito dela o dia inteiro. Né? Vai ser muito gostoso ter alguém pra pegar no peito. Mas não é assim a vida real. Não é. Vida real, às vezes as pessoas estão cansadas. Sim. Elas não vão transar. Às vezes não, sempre. Sempre. Às vezes você trabalhou pra caralho, a outra trabalhou também, chega em casa. A coisa mais gostosa que você pode fazer não é transar, é dormir. É. Essa é a coisa mais gostosa. Pô, dormir é verdade. Muito bom, cara. Dormir é muito bom. Só que tem esse problema. Quando você tá numa relação, as pessoas têm gostos diferentes. Alguns gostam de dormir com coberta, outros não gostam. Sim. Então tem esse problema aí, né? E eu tenho uma namorada que ela gosta de dormir com coberta, e eu não, eu sou calorento. Então fica aquela briga, né? De coberta, vai coberta, não vai coberta. De madrugada ela tá dormindo, joga coberta pra cima dela. Sim. Então esse é um grande problema que os casais têm. Outro grande problema, tipo a Cacau do BBB, que reclama que o cara não fica dormindo agarradinho. Nossa, vai tomar no cu dessa menina, cara. Porra, nossa, você me lembrou disso, que raiva que eu tava ontem, velho, vendo o BBB. Eu falei pra Camila, eu falei, meu Deus, essa menina é uma adolescente eterna, cara. Tipo, ela, agarra aqui, agarradinho. Para de ver a ilustração do Nine Gag que mostra os casais de conchinha. Não, é horrível dormir de conchinha, cara. Eu odeio. É uma coisa que eu odeio, é conchinha. Eu não acho ruim, eu acho bom, cara. Mas não no calor. Não, no calor e dormir ainda. Pelo amor de Deus, cara. Eu me movimento na cama igual um dançarino de break. Não, no calor não dá. No calor é realmente é complicado. Ah, tomar no cu, né? Então no tem calor. São problemas que as pessoas às vezes sofrem por morarem junto com outra pessoa, dormir com outra pessoa. Eu tenho algum dispositivo no meu corpo que quando eu durmo eu começo a suar o dobro. Na testa. Em todos os lugares. Chama-se calor. É, não, mas assim, parece que quando eu tô acordado, eu transpiro menos. Menos, e quando você tá dormindo, quando eu durmo, porque já aconteceu, por exemplo, em ônibus de viagem. É. Tipo, eu dormi 10 minutos e acordar completamente molhado. Caralho, mano. Então, quando eu durmo, algo no meu corpo desliga e aí o suor toma conta. Entendi. Entendeu? Não, mas isso é normal, é que o corpo ele precisa regular a tua temperatura pra você ter um sono confortável. Pode ser. Uma dica boa, o que é? Você começar a dormir num piscinão de 1.000 litros. É, dorme em pé, né? É, você dorme... Parar de dormir também, Ah, se você dorme num piscinão de 1.000 litros, você acorda, vai estar cheio já o piscinão. É verdade. Mas você pode reutilizar a água pra depois. Eu vou começar a dormir na cantareira. Piscina de 1.000 litros é uma das maiores ajudas que o pobre brasileirinho tem. É verdade. Pro calor de calor, porque é a única coisa acessível pro bolso dele. É verdade. Ar-condicionado? Não. Piscina? Não. Prédio com condomínio que tem uma piscina? Cara, não. Até ventilador é... Cara, ventilador é caro pra caralho. Essa merda. É cara. É caro aqueles ventiladorzinhos assim, ó. Portátil. Porque é sem conta. É sem conta, meu. É pior que é por aí, meu. E umas marcas que você nunca ouviu falar. É sem conta, a famosa 200, meu. Você lembra daquele Pokémon que tinha duas cabeças? Vários tem. Não, mas tinha um que era de um avestruz, aí virava... Três cabeças. Era três? Três. Não, ele tinha dois, virava três. E aí evoluía e virava três. Então tinha que ter um ventilador assim, tá ligado? Com duas cabeças. É porque assim, ó, sabe uma coisa terrível do ventilador? Se você acha que os 5 segundos da propaganda do YouTube demora, é porque você nunca viu quando o ventilador vai e tá voltando. Cara, parece que é uma eternidade. É verdade. Sabe, tipo assim, ai, que gostoso, que gostoso. Não, volta aqui, volta aqui. Ele vai, lá na ponta, aí ele volta. Passou uma eternidade, tá ligado? É verdade. Então podia ter uns ventiladores de duas cabeças. De duas cabeças. Enquanto um tá aí, o outro já tá voltando. Aí se encontra. É verdade. E aí quando tá no meio, daí é um jato total. Aí a turma vai brigar pra sentar no meio. É verdade. Pô, legal, putz, isso é uma boa ideia. É bom, ventilador de duas cabeças. Vou patentear esse negócio. Eu lembro quando... Como é que é? Registrado, né? Fala aí, registrado. Registrado. Pronto, mas ninguém pode copiar. Ninguém pode copiar. Tá registrado. Pô, mas é uma boa. Enquanto o ventilador tá de um lado, o outro tá do outro. Daí eles se encontram e faz um... Outra coisa, geladeiras que cabem pessoas dentro. Entendeu? Ah, porque se você for um anão, isso dependendo é bem normal. Dependendo da pessoa, cabe também. Você nunca pensou em entrar? Tipo, às vezes eu já pensei em entrar dentro da geladeira, cara. Tirar as prateleiras. Tá tão quente que você não tem outra alternativa a não ser entrar na geladeira. Uma vez, tá brincando esconde-esconde. Você ficou preso. E eu entrei dentro da geladeira. Aí, como que funciona? Não tinha prateleira na geladeira? Não tinha. Ela era uma geladeira que tava... Ela funcionava pra vender chup-chup na casa de um amigo meu. Ah, tava ligada. Tava ligada. Era velha. Mas tava ligada, só que ela tava completamente vazia, não tinha prateleira. Porque a mulher amontoava chup-chup, só que tava sem nada. Ah, entendi. E aí eu achei, cara, seu esconderijo realmente é perfeito. Perfeito. E aí entrei. Quase morri. Pelo menos ia morrer frio. O cara demorou pra te achar... Cara, demorou, mas daí... Não, eu saí, eu desisti. Não, vou sair daqui que eu sei que eu vou morrer. Deu uma empurradinha, felizmente eu não fiquei preso. Mas era foi uma ideia retardada, não foi uma boa ideia. Foi. Não tento fazer isso, é melhor não. Brincar de esconde-esconde. Sabe quem deve sofrer no verão? Sei. O Kleber Bambam. Kleber Bambam? É, porque tipo, o cara passa o ano inteiro buscando o trapézio, tá ligado? E aí chega no verão, não, no inverno. Daí, tipo, no inverno ele tem que usar roupas, entendeu? Ah, você acha? Por isso que os barambas gostam de verão. Por isso que esse cara é sol, praia. O cara que faz academia o ano inteiro e tá com o braço bombado, você acha que ele vai deixar de usar uma camisa regata no inverno? Eu tenho um amigo que é assim. Você acha? Tem um amigo lá na minha cidade que ele é assim, cara. Os caras usam camisa regata em qualquer, irmão. Em velório o cara usa camisa regata. Sim. 7 graus, o cara de short e camisa. Só porque ele tá fortinho. Ah, mas eu entendo esse cara, porque, pô, ele teve trabalho É um investimento. Aí ele mora num lugar que tem 2 meses de verão, ele não vai passar o resto do ano coberto. É mesmo, né? É bom ser maromba em Manaus. Em vez de ser cosplayer em Manaus, seja maromba. Seja maromba. É mais fácil. É a melhor coisa possível. Ou piriguete. Leva os maromba pra lá, traz cosplays. As melhores coisas é você andar sem roupa. É a coisa perfeita. Melhor coisa do mundo. Cara, eu acho que a gente deu soluções boas aqui. Abrimos a mente de muitas pessoas sobre o verão. Se você tiver alguma história, inclusive, sobre calor, verão, né? Se você testa. É, se você... Se você deixou em alguma balada. Se você trabalha na Itaipava também, conhece... A verão. Verão, né? Vem verão. Nossa, eu odeio essa propaganda só por causa disso. Vem verão. Eu não quero que venha, não. Ai, credo. Não me lembra disso, sabe? Sai daqui. Ai, sai, verãozão. Sai pra lá. Pode ser. O verão, se você... pra mim, não parece Aline Riscado. Ele parece um gordo suado, sabe? Não tem a ver com ela. Lembra outra coisa. A Vera Verão. Lembra a Vera Verão. Lembra mais a Vera Verão que sua lá. Não, pra mim lembra o tipo Gilberto Barros. Com manteiga no corpo, sabe? Eu sou o verão. Nossa, Gilberto Barros com manteiga. É por isso que é o calor, gordo, lambuzado, melado, sabe? Nossa. É porque eu fico assim no verão, parecendo que passei uma manteiga, tão suado. Mentira, gente. Apaguem essa imagem da cabeça. Ou desenhem essa imagem e mandem pra gente. Mandem pra gente. Luiz de manteiguinha. Pode ser uma outra. Luiz de manteiguinha. Teve uma vez que eu falei isso. Né? O quê? Dos apelidos, que eu falei que se eu pudesse me dar um apelido. Ah, Luiz de manteiguinha. Ai, cara. Se tiver uma história boa relacionada ao tema, manda pra gente que no final do mês a gente faz a leitura de e-mails e pode ser um e-mail que a gente vá ler aqui, né, Brian? Exatamente. nãoouvo@nãosalvo.com.br. É isso. Bem observado, velho. Obrigado. Se for uma história bosta, não manda. Pode mandar pra também, você, daí, quanto tua mãe. Manda uma história boa, história legal. Ou então, se a história for ruim, inventa alguma coisa no meio. A gente acredita. Ninguém, a gente nunca vai provar, né? Não vai provar. Inventa alguma coisa. Não seja muito descarado aí, senão a gente não vai ler. Enfim, esse foi mais um Não Ovo, diretamente aqui do QG Não Salvo. E muito obrigado à nossa bancada aqui. Infelizmente, sem o Igor, melhoras para o Igor. É. Né? Valeu! Obrigado! perguntar. Cara, imagina o Igor no calor, porque ele é muito magrinho. Ele não deve suar. No calor, você diminui. Você vai enxugando. Ah, não, peraí. No calor você, expande. Não, você vai suando e vai. Não, você expande, mas ele vai suando, ele vai secando. Ah, é verdade, entendeu? É verdade. O Igor numa sauna, imagina, coitado. Ele cai no ralo. Quanto tempo ele demoraria pra sumir numa sauna? Ele cai no ralo. O Igor é um cara que prefere realmente o inverno. Porque daí ele pode colocar bastante roupa e ficar gordo. E fica normal. Pô, por isso que ele não quis participar hoje. Pode ser. Porque ele quer participar no de inverno. Ele volta no inverno. É, nas Olimpíadas de Inverno então a gente faz. Junho, Igor. Fala, meu povo!